caso ainda não teve fim, e que foi só um momento ruim. Da boca pra fora se fala o que quer, mas pra mim só tem uma mulher. Será que pra amar a gente tem que aprender? Pois dói pra valer ficar sem você aqui. Será que nossa história vai ser assim? Eu sem você e você também sem mim. É tão estranho chegar em casa e não ter mais hora pra nada. Já não ter mais com quem conversar, pra dividir e pra amar. Foi só assim que eu fui dar valor. Depois que perdi, você deu amor. Agora o coração pede e chora pra que você não vá embora. Será que pra amar a gente tem que aprender? Pois dói pra valer ficar sem você aqui. Será que nossa história vai ser assim? Eu sem você e você também sem mim. Então decidi que orgulho que nada, e vim te pedir, volta pra casa. Tá doendo a falta que você faz, e ficar assim não quero mais. Brigar às vezes até natural, mas nós formamos um lindo casal. Da boca pra fora se fala o que quer, mas pra mim só tem você, mulher. Será que pra amar a gente tem que aprender? Pois dói pra valer ficar sem você aqui. Nossa história vai ser assim. Eu sem você e você.